moda, vai. Portal do Arrocha. Não é verdade. Apenas alguém que não quer nos ver tão feliz. O nosso amor incomoda. Por isso te peço, não se deixe levar por mentiras. Mas quando perceber e voltar atrás, vai ser tarde. Toma cuidado, vai me perder. Por uma bobagem vai se arrepender. Vacilou, acreditou em uma mentira que alguém te falou. Não acredito que vai jogar fora esse nosso amor. Não vamos brigar, seu amor foi o que eu sempre quis. É apenas alguém que não quer nos ver tão feliz. Nosso amor incomoda. Por isso te peço, não se deixe levar por mentiras. E quando perceber e voltar atrás, vai ser tarde. Toma cuidado.